Macabra. As nossas transmissões do dia de hoje, falamos de Macapá, capitão do território federal do Amapá, Brasil. É grande que um das médias de grande quilômetro. Rádio Nacional de Macapá, uma emissora.